coração. Apego, ódio. Dentro do seu coração, medo, ilusão. Dentro do seu coração, paixão, tesão, delírio, delírio, delírio. Há uma vontade contida nas paredes do peito, dentro do seu coração. São infinitos mistérios que estão escondidos no coração de uma mulher. Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu. Ou até o chão. Entre a dor e o desejo, beijo, prazer e a sedução. Existe amor e paixão. Medo de se perder e a coragem de se encontrar. Dentro do seu coração. Apego, ódio. Dentro do seu coração. Angústia, medo, ilusão. Dentro do seu coração. Paixão, tesão, delírio, delírio, delírio. Há uma vontade contida nas paredes do peito. Dentro do seu coração. São infinitos mistérios que estão escondidos no coração de uma mulher. Eduardo Cardoso, coração. Obrigado, Tia Rebelde. Obrigado, Cardoso. Edilson Sorriso, no coração de uma mulher. No coração de uma mulher. No coração de uma viva as mulheres. Mas credo. Eu quero com você viver momentos mágicos. Bardo Cardoso, de Rebelde. Momento de amor. Vamos cantar. Momentos que façam marcar o quê? As nossas vidas. Vamos dançar. Dance comigo. Fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo. Então diga: amo você. Que maravilha, de Rebelde. Gente maravilhosa, Bato Cardoso. Quando a festa começou, e aí? Eu estava tão triste. E agora? Agora com você. A alegria existe na minha vida. Dance comigo. Se não quer se dançar depois do Bato Cardoso, fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo. Amo você. DJ Rebelde. Dance comigo. Oh, oh. Fique comigo mais uma vez. E aí? Quero dizer te amo. Amo você. Obrigado, Rebelde. Amo você. Bardo Cardoso, que maravilha. Obrigado, Cardoso. É água. Para se ligar. A situação tá com você, meu amigo Cardoso. O meu coração só precisa de você. E esta canção é pra quê? É só Carme pra Cardoso. Te dizer, te amo, te amo. Não me deixe só. Preciso desse amor. Obrigado, querida. E o mundo é bem melhor quando tenho você comigo. Comigo. Vamos fazer o quê? Vamos. Deixa eu te abraçar. E dizer te amo. DJ César, aquele abraço pra você, irmão. Vamos namorar. Esse é o meu plano. Vencer o meu amor. Vem. Vem ficar comigo. Se você não sabe, é tudo que eu preciso. De quê? É só de você. Alô. Alô. Escuta essa canção. É do Sonel Farias e ofereço só de você. DJ Rebelde. O meu coração. O meu coração. Só precisa de você. Só precisa de você. E esta canção. E esta canção. Só pra te dizer o quê? Só pra te dizer. Te diga. Amo. Te amo. Te amo. Deixa. Deixa eu te abraçar. Te beijar. E dizer te amo. Vamos. Vamos namorar. Meu plano sempre foi esse. Esse é o meu plano. Vencer o meu amor. Vem ficar comigo. Se você não sabe, tudo que eu preciso é só de você. Sempre de você. É só de você. Só de você. Obrigado, Rebelde. Obrigado, Cardoso. Obrigado vocês pela amizade, pelo carinho, pela satisfação de estar aqui. Valeu! Vou voltar sempre aqui. Obrigado, Rebelde. Gente, uma salva de palmas pro nosso cantor e compositor Sonel Faria! Que coisa, só musicão, hein, gente? Teve gente que chorou nessa sequência do Sonel, porque teve gente que sofreu nessa época, teve gente que levou muito chifre, teve gente que também se reatou nesse tempo. Então pronto, meu irmão, uma salva de palmas pro Sonel Faria, gente! Obrigado, Sonel. Você sabe que você é de casa, você é do coração do Rebelde, sempre. Bora prosseguir! Bora prosseguir! Joga a mãozinha pra cima e vai! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E aí? Mas oh, que lindo romance que já existe. Quem sabe ganda, quem sabe ganda? Você brincou. Foi sal. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém. Como é que é? Como é que é? Manda pelo WhatsApp. Manda pra ele que ele perdeu. Mostra o que ele perdeu. Lembro que você me falava que era amor. É o hino da tribo também, né? Eu acreditei em você. Cadê minha tribo aí? Alô, minha tribo! Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com meus sentimentos, justo eu saberia te amar. Você me deu valor. No meu amor, não vou mais chorar. Só não vai voltar atrás, hein? Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar. Como é que é? Mostra o que ele perdeu. Perdeu um grande amor. Aí, aí você vai saber. Perdeu, perdeu. Perdeu um grande amor. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vai! Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar. Amor! Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Bons tempos da lua. Grande, mais belo é o teu olhar. Só você tem o dom. Essa época é nossa, né? Como o sol e a mais bela luz do luar. Como é que é? Vou levar flores brancas pra celebrar. Vá pra cima! Isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vai me tentar, amor. Cintilante

não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você, amor. Volte, por favor. Já já tem muita saudade. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Você me deu a DJ Rebelde. Contigo, minha querida. Mas antes, deixa eu relembrar esse tempo aqui, ó. Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. DJ Rebelde. É só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Só penso em você, em querer te encontrar. Lembro daquele beijo que você me deu e que até hoje está gravado em mim. Quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. E eu faria tudo pra não te perder. Só vai de bebê de bagabá pra Renata. Sim. Alô, Renata. Mas o dia vem e deixo você ir. Vai perceber quando a gente ama alguém, não faz sofrer. Vai junto comigo, 5 da manhã. E tanto te amei, você não deu valor a esse alguém. Alô, Naja! Você voltou, ele já te humilhou, ele já lhe trocou. Égua! Pra esse alguém, você voltou. Não posso acreditar, você vai me deixar. Por esse alguém, que só te fez chorar. Ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou. Pra esse alguém, você voltou. Não posso acreditar, você vai me deixar. Só um aviso, a galera que tá mijando aí do lado da caixa do som, tem banheiro aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos respeitar a casa aí, tá? Porque o amor... Se não der conta de chegar no banheiro, sofre pela pessoa amada. Esquema Caribe. Ai, meu Deus do céu. Isso é Cardoso. Toda quarta-feira. Quero entender por que razão tudo acabou. Toda a nossa história transformada em dor. E com o vazio a edição dentro de mim. Tudo é tão errado assim. Não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Não, não, não me deixa. Frio da solidão. Vai! Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance. Pensa muito mais. Sonhos que sonhamos. Hoje, quinta-feira, tem a live solidária ao grande amigo Paulo Arthur. Eu quero ver vocês compartilhando com a gente a nossa live. Como aceitar se existe amor entre nós dois? Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. Vai! No frio da solidão. Seus olhos, teu sorriso era o meu paraíso. A luz do sol no amanhecer. Falaram, Rebelde, prepara aquela sequência, Rebelde. Agora sim está. Aquela sequência. Não sou mais como. E a última vez. Não tenho. Eu chorei 10 vezes. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. Não me teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero. Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você. Machuca sua decisão. Machuca. Machuca. Rebelde. Machuca. Machuca viver por viver. Machuca não ter seu perdão. É sofrer. Machuca não fazer mais parte do seu. Quem sabe canta, quem sabe canta. Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate. Mentira do Gomesinho. Thank you.

as guerreiras e os guerreiros, não dá mais, os sobreviventes. O sentimento vai crescendo em mim. Não, Wilson. Mas tenho que encarar. Fala, minhas guerreiras! Lia, Carmen. De me confessar. E a Márcia com a gente. Meu coração. Que sabe, Ganda? É pra você. Mentira! É você que faz meu coração bater. Já foi o tempo do romantismo, né, Sonão? É difícil. Alguém manda flores pra alguém especial. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Só dão roupa, faz comida. Aí! Aí, amor! Mando flores todas as manhãs. Faz um pix. Coração bater a mais em mil. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. Não dá pra entender meu coração. Mudou de amizade pra louca paixão. Então foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar ou me iludir. Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir. Olha, então, parabéns, olha, bebê de Macapá. Tu vai crescendo em mim. Mostrando aqui a prova viva que ele é um cara romântico, Sonel. Essa decisão levou, arrancou, vai abrir o meu coração. Um matagal junto com ortiga e um bocado de flores todas as mães. E levou pra sua namorada. É você que faz meu coração. Até a ortiga foi mais em mil. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. A Cláudia tava no berço domingo. Coração que só quer. Parabéns, Cláudia, muitos anos de vida. Mas tá comemorando hoje aqui no Cardoso. Parabéns, Cláudia! As manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais em mil. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. DJ Rebelde! Esse lugar, esse coração que só quer te amar. Segura! Sinto muito te dizer que não te amo mais. Égua na cara, sim. Tô olhando para frente, o que era nós ficou pra trás. Já lavei as roupas sujas entre eu e o corpo. Já lavou a roupa suja, já? Com você ou sem você, conheço mais a solidão. Você foi o mistério que eu tentei desvendar. Se esse amor foi só poeira, chuva veio pra baixar. Entre risos e lágrimas, eu não sei o que é pior. Se o perdão foi passageiro, a dor será maior. Tô indo embora, não me peça pra voltar, porque já decidi. Você vai sentir na pele a dor que eu senti. Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal. Tô indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão. Eu tô te... E o Tarzan já foi embora com a gente. Se a saudade aparecer, me liga. Beijo, tchau.